Sopa 2707, acende a estação, chegada bom, desça para 4000 com ajuste no 020. 4000 na bomba, 020, 227 a frente. D782, autorizado ao final do procedimento, desça para 2003, informe estabilizado. Procedimento autorizado, 2000, reportará, 2782. 05 no solo, 27, livre direito, ano 2111. Oi, 3303. Oi, 3301. Afirmativo, só pra informar, na final curta ali tomou uma rajada muito grande. Avisa o colega que tá aqui atrás. Aviso sim, o senhor sabe informar mais ou menos a altitude? Entre 200 e 100 pés, mais ou menos. Ok, obrigada. Alvarado, 3305. Então, 3305, autorizado táxi via Taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Channel 6224, boa noite, acionando a estação, autorizado o ITAP, desça para o nível 050. ITAP 050, melhor 24. noite, tá 9707, informação Alfa, portão 10. Tá 9707, boa noite, informação Bravo, autorizado Recife, aerovia conforme o plano, nível 330. Perfil de saída Puca, transição Caju, decola pista no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5031, frequência do controle Salvador em 120, décima 8. Tá 9707, 330 para Recife, transferido 197, decolada 10, primeira curva esquerda, Puca Aracaju, 5031, 120, décima 8, 9707, vai copiar, abraço. Tá 9707, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Azul 2, 782, no localizador visual. 782, completa final, chama 2, Salvador, 11895. 1895, obrigado, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 2, 782, no localizador, baixar travado. Para assentamento, voo e bruna na frente. Respeita para 2.000 pés com ajuste no 020, autorizado ao final do procedimento. Sim, que voo bruna, 1.020, autoriza o centro a 2.000. Não, 2.000 pés, autorizado ao final do ILS X-Ray. Sim, desce para 2.000 pés com 1.020, autorizado a final do X-Ray e a bruna do ICTV. Pode confirmar o vento agora para o 2782? Afirmo, 1,50 graus, 1,3 nós. 2782. Colega, se ajudar aí, ó, entre 100 e 200 pés são a rajada e depois acalma o vento, tá? Eu acabei de pousar aí. Valeu, tá, obrigado aí. ajustar o pequeno desvio à direita na proa 220, após retorno à Durma e intercepta a final do Luiz. Só livre de desvio, azul 2707. 2707. No solo, as 37, livra direita, 1-2-1-1. Livrando direita, 1-2-1-1, obrigado. Salvador, boa noite, o Azul 2782, Bruno, se escuta. Azul 2782, boa noite, autorizado táxi, via Alfa, Kilo, posição 04, Romeu, parte 3, siga instruções do balizador. 04, Romeu, do parte 3, gente, obrigado. Vai atingir 050, 6224. Fechando a 6224, pista para 2000 pés, com a gestão 020, para o número 2 na aproximação e palme estabilizado. No curso com o campo avesso, 2707. 2707, completa final, chama a torre, Salvador, 1-1895. 1895, azul, 2707. Controle, Salvador, boa noite. Com o nosso informação, bravo. O 1170, acione a identificação, chegada Mari, deixa para o nível 050. Pesado direto do Duna, gol 1170. Direto do Duna, gol 1170. Desmond X-ray, Copa Vista. Azul 2707, ajuste no 020, reporte passando o marcador externo, baixado e travado. No 020, vai reportar 2707. 0, baixo e checado, 2707. Frente azul 2707 foi reportado pela penúltima aeronave que pousou forte variável de vento entre 200 e 100 pés. Vento agora no 60 graus, no 3 nós, pouso autorizado, pista no 0. 2707 está ciente. Formação Charlie, hora certa 42, autorizado Brasília, aerovia conforme o plano, nível 340. Saída Arbor, após posição Elefa, decola pistão 0, primeira curva direita. Transponder 5032, frequência do controle em 120.8. Autorizado Brasília, nível 340, via rota do plano, pela Arbor. Depois, segue lá, falando com a pistão 0, curva direita, zona 5032, controle 1208, Jesus 9307. Zona 307, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e saneamento. Zona 9307. Alô, Chané 6313162, pronto para pushback e saneamento. Chané 6313, autorizado, pushback e saneamento, chame pronto para o táxi. Ele puxa, acionar, para o táxi 6313. Estabilizado, chama 6224. 224, completa final, chama 3, Salvador, 11895. 295, 6224. No solo agora, os 45. Livra direita, chame solo em 1211. Sente, livrar direita e o solo 21. Na variação, correu entre 15 e 7 nós. Exatamente no nível. Gente, obrigado. Oxalé 6224, estabilizado. Oxalé 6224, continue a aproximação, aguardando pista livre. Informe que a aeronave reportou variação de vento entre 15 e 7 nós, a 100, entre 100 e 200 pés, próximo à cabeceira 10. A pista encontra-se molhada, o altímetro marca 1020, reporte quando baixar do trabalho. Gente, é 1020, quando baixar do trabalho, ciente do vento, entre 7 e 15 nós de pronto, né? Acredito que de trabalho, deixa eu checar aqui o pé. Eu vou, nós é 0, 4, 0, pronto, 5, 0, pronto, bravo. Lento via Alfa. Reporte antes da Juliette, aguardando a indicação do gate. Positivo, taxi left via Alfa, aguardando a Juliette, pronto gate, 2070. 1170, autorizado o sinal do procedimento, desce para 2000 com ajuste no 020, informe estabilizado. Voo no 070, certificado 1170, descendo 2000, 1020, autorizado ele, informe amanhã. Sente grato pela informação. Paulo Chan reportado pela aeronave. E através. Sente grato, 6224, já baixado o trabalho. Livre pouso no 0, vento no 50 graus com 11 nós. Sente, livre pouso, 6224. Azul 9307, São Salvador. Prossiga. Confirme chamado para o push. mais 3 minutos. Azul 4980, vai de copo Recife. Perdão, 4 Azul 4980. 707 autorizado, se tiver estacionamento, reporte pronto para o táxi. Eu desvio à esquerda, por aproximada 045. Alô, desvio, gol 1170. 3, desvio, 1170. CMA 224 no solo 50, livre à direita 1211. 21, melhor estado. Oi, boa noite, 6313. Boa noite, 6313, a linha E mantém pista 10. A linha mantém 10, 6313. Chaleia 6224, prossigo táxi Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 6224. Solo 9307, para o pushback, acionado. 9307, aguarde o táxi, 22 da tarde, aguarda, após autorizado, e o reporte pronto para o táxi. Positivo, após, sete da tarde, aguarda, pushback, por da tarde, só 9307. Via 2707, para a da Juliette. Este 2707 mantém antes da Juliette, aguardando instruções. Será antes da Juliette, 2707. 307, assim que possível, tem condições de efetuar o pushback e deixar livre através da posição 09 para o ingresso da aeronave da companhia? Azul 9307, copiou o solo? Prossiga. Assim que possível, em condições de efetuar o pushback e deixar livre através da posição 09 para o ingresso da aeronave da companhia? Possível, deixar livre o 9 para o ingresso da aeronave da companhia, o Azul 9307. Entendi. seria Golf Tango Quebec? Confirme Golf Tango Quebec? Golf Tango Quebec, isso aí tem é Golf do linha número 4, parte para é rota número 13. Ciente, aguarde para o reboque Golf Tango Quebec. Tá 9707 para o táxi 134 a bordo. Tá 9707 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre. Em 1-18-95, ajuste no 020. Ciente, até o ponto de espera da 10 via Índia, ponto de espera 2-18-95. 020, Taxi Índia da Tiago, tá 9707. Gente, 6224, aguarde instruções. Guarda. Azul 2707, aguarde a passagem do Airbus da TAM, taxiando via parte principal após reposte no través da posição 06. Ingresso Juliette, reposte no través da posição 06. Após o TAM, ingresso Juliette, reportão através da 06, 2707. Até final estimatório, Salvador, 118.95. 118.95 ou 1.90, obrigado. Ou 1.888, desça para 2.000, inicie redução de velocidade e vai seguir tráfego da companhia passando no Donal. Informe estabilizado. CF 888 está reduzindo. Foi reportado por duas aeronaves que pousaram há uns 10 minutos atrás aproximadamente, que entre 200 e 100 pés recebeu variação de vento de proa de entre 15 e 8 e 6 nós. Então, não, 700, agora será só de pouso, obrigado pela informação. 70, estou em contato visual, cheque trem, altímetro marca 1020, o vento no 60 graus com 11 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Bom, não, 700, trem de cima, zero chance, e livre pouso não no zero. Transponder 5034, frequência do controle Salvador em 1.20.8. Autorizado no Rio Chico, número 350, acaba de ser 0, sobre a distribuição da pista, transição faz 1, 5034, 1.20.8, Azul 4980 apenas confirmando a aerovia conforme o plano, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Aerovia conforme o plano, está pronto para o acionamento, aerovia 4980 de acionamento. 64980, aguarde para o pushback e acionamento. Aguarde para o pushback e acionamento. Azul 2707, como através da posição 09 liberado, autorizado prosseguir via pátio principal até a posição 09. Autorizado pátio, é o gate 9, Azul 2707. Turno 970, está autorizado a final do ILS, desço para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000 pés, autorizando o ILSC, informe estabilizado, não acertamos. Solo Azul 9307 para o táxi que alterna Ribeirão Preto, 121 a bordo, autonomia de 3 horas e meia. Azul 9307, aguarde o ingresso da aeronave da companhia na posição 09, após autorizado prosseguir até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95. Após o ingresso da aeronave da companhia no 09, segue o táxi até o ponto de espera, nele chama 1895 Azul 9307, boa noite. Azul 4980 Araguaia, por gentileza, táxi da aeronave da companhia retaguarda. Pode ser autorizado o pushback. Agora não sei se você está falando de já. K3305, autorizado Recife, aerovia conforme o plano, nível 330. Saída Puca, transição Caju, decola pista no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5046, frequência do controle Salvador em 120.8. K3305, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Olá, Salvador, boa noite, Gono, 70, livrando a Fontana. Gono, 70, boa noite, autorizado o táxi em Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Gono, 70. Pode falar na prova 220, é o frente táxi verde. Cuidado, Gil. Tá. Conecto 8, continua a aproximação aguardando a pista livre, informa a Airbus da Taliano com decolagem já autorizada. Informo que a aeronave que pousou há uns 10 minutos atrás reportou vento de proa com variação entre 15 e 8 nós e na altitude entre 100 e 200 pés e a pista encontra-se molhada. Continue aguardando a pista livre. Após desvio, vou ir direto pro BAP. Confirme, eu sou a Chané 6313, após desvio, vou direto pro BAP. Afirmo. Obrigado. Boa noite, acionamos a edificação, desça para 4.000 na chegada Bomp e o ajuste no 020. 4.000, bom. Torre Branca, confere, apenas para reiterar a sua informação, colega que pousa aí. Nós aqui na decolagem de 6 nós, a velocidade do vento pousou, foi para 25 a 26 nós, logo no com a rotação ali entre 50 e 100 pés. Muito obrigada pela informação, tá? A possibilidade de eu encher aí. Ok. Gono 170, eu estou a Juliette. Sente o 1170 de passagem Embraer da Azul, após autorizado ingresso Juliette, posição 10. Gono 170, sente passagem Embraer da Azul, após Juliette para 10. Frequência 1251 e alterna 13395. 351-3395, 3395, Salvador, copia Golf Tango Quebec. Golf Tango Quebec. Informo, a aeronave está azul agora, mas eu queria efetuar o pushback na posição 01. Aguarde por gentileza o reporte. Ok, falou só informar a mudança de posição, seria para a remota 13, teve uma mudança para o parque número 3, posição 2, Romeu. Gente, 02, Romeu, parque 3, aguarde. Apoio, Salvador, boa noite, Azul 4959, sente a reclamação do Charlie, notificação para a Ilha. Azul 4959, confirme o nível solicitado. Turma 140. Gente, 140, autorizado Ilhéu, aerovia conforme o plano, saída coral, decola pista no zero, curva direita, Transponder 50, correção, Transponder 0263. Frequência do controle em 120.8. Sétimo, faça 030, por favor, 677, do 490, primeira curva direita, 0293 do transponder, 108, controle azul 4959. Azul 4959, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Rota 4959. Alô, voo 1888, livrou. Voo 1888, autorizar o táxi via Alfa Kilo, posição 02 Lima, pátio 3, siga instruções do balizador. Confirme a posição. 02 Lima, do pátio 3. 02 Lima, pátio 3. Consegui via Alfa e Kilo. 45, seu limite ao localizador. Desça para 2000 com ajuste no 020. Direita 045, o limite ao lote da tentador, e o alvo está ajudando. Autoritário 9707. Sim. Só passar a informação para o senhor, as aeronaves que estão pousando aí em Salvador. Há uma grande variação de intensidade de vento aí nas aproximações. Logo que a gente decolou aí de 6 nós, pulou a velocidade, pulou para 26 nós. Tentando a possibilidade de wind shear aí. Muito obrigado pela informação, está 9707. Não, por isso, senhor, obrigado. Victor Kilo Delta, prossiga. Nove 307 está pronto. 9307 ali, mantenho no zero. Ali mantém. Transponder para 5042. Está autorizado o ingresso dos corredores. O ajuste no 020, confirma o nível solicitado. Transponder 04, suba para 050 na Prodi, TAP para a chegada Mari. Transponder 5042. Transponder 050, Victor Claudel. Transponder 70 no solo 05, livre direita 1211. Direito 1-2-1-1, 9707. 9707, mensagem foi inteligível, só pode repetir por gentileza? 9707, chame Recife, frequência 1-2-6-8-5 e alterna 1-2-5-4-5. Ok, muito obrigado, até a próxima, 9707. Papa Tango Victor Kilo Delta, só corrigindo, 5 mil pés de altitude. 1020. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 1118.95. Ajuste no 020. Está passada a pista no 018.95. Ajuste no 020. Azul 4973. Salve, Salvador, boa noite. 1970, está na TC Alfa. O 970 conseguiu vir Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 1970. Seu Salvador Azul 4980, posso sair da 10 pronta. Seu Salvador Azul 4980. Seu Salvador Salvador Azul 4980. Reboque, reporte para ingresso no pátio 3. O Flamengo Aeronave está taxiando agora, taxi Alfa, vai ingressar nessa posição, se possível, agilizando a liberação do gate. 1208. 1208, azul 9307. Azul, pode ser o reboque e ficar na iniciação do pátio 3, é isso? Reporte para ingresso no pátio 3, Gulfstam, Quebec, informa aeronave, o banho que pousou agora vai ingressar nessa posição, se possível agilizando a liberação. Ok, eu estou agora. Azul 4959, solo. Já escuta a soleta. Confirme, chamou o solo, azul 4959? Negativo. Sim, desconsidera. Vou precisar, vamos ter contato com a torre. Sente, 118 decimal 95 novamente. Vai ficar novamente 118 decimal 9. Zero. 4980, linda cola, pista no zero, vento no 50 graus com 13 nós. A linda cola, pista no zero, azul 4980. Afirmo, 06. Ok, então mantendo o presidente, aguardando o amigo, 970. Estamos Quebec, após pátio principal, ingresso pátio 3, posição 02 Romeu, reporte calçado. Ok, Paulo. Gulfstam Quebec, comprei a mensagem. 7-0, após a liberação do através da Taxi Juliette, autorizado ingresso para a posição 06. Ok, televisão na aeronave puxando a linha 2, estando livre, está liberado para a posição 6. Gol 970, chegando na linha. Solo no 723, vetoração para sequência médio, curva direita na proa 230, seu limite ao localizador. Para direita 230, limite localizador, vou no 723. Tá 3305, aguarde para o pushback e acionamento. Vai lá. Papá, papá, alta, tango, tango, para o localizador, completo curva direita na proa 060, informe estabilizado. 060, como lá no bode, o alfa, tango, tango. Tá, 3305, após a passagem do Boeing 737 da Gorda, está guarda sendo revocado, autorizado. Se tiver acionamento, chame para o táxi. 3305, após a aeronave, revocada, está autorizado. À esquerda proa 190, seu limite permanece. À esquerda proa 190, limite localizador. O 948980, decolou. Azul 1, no controle no 208. 208, bota. Azul 4980. 4980, boa noite, contato radar. Subiu para o nível 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, azul 4980. Volume 723, vista para 2000 pés. Guarda vetor final para o localizador, ajuste no 020. Para 2000, guarda vetor final, bem-vindo, 726. Diante descida, o Vitor Silvio Delta. Vitor Silvio Delta, vista até 3000 pés com ajuste no 020. 3520, o Vitor Silvio Delta. informa o ingresso no parque 3. Sente autorizado, reporte calçada, posição 02, Romeu, Golf Tom, Quebec. O Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, completa a final do ILS. Atente para o Wind Shear na final. E Shear Neptune, Salvador, 118.95. 18.95, grato amigo, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Papapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, boa noite. Prossiga. Já avisou com o campo? Está presente, modifica. Solicita pouso na 197, passe pela direita. Queda pro a 160, está autorizado a final do procedimento. Queda 160, autorizado o procedimento de LSX da 10, 0 graus, 0 graus, 0 graus. Alfa está lutando. Reporte na final da 17. Contra a final da 17, está lutando. Azul 490 solicita desvios à esquerda para evitar formação. Pro 030 por 20 mil. Desvio, azul. Desvio. Então, o Vitor Delta vai seguir tráfego à sua frente, posição de 12 horas, 7 milhas. Iniciar redução para aproximação, Vitor Kilo Delta. Tá, sim, é o Vitor Kilo Delta. Do 9307, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260, a secundária. 288, 1260, azul 9307. Eu no 723, completa a final do procedimento, chama a Torre Salvador, 118.95. 118.95, voa na 723. O Delta autorizado a final do procedimento, desça para 2.000, informe esse estabilizado. Autorizado, e aliás, é que foi da Bíblia 0, descendo para 2.000, vai reportar estabilizado o Vitor Kilo Delta. Pronto, qual é o melhor desse quadro? Autorizado, Aracaju, via Golf 677. Nível 190, via saída Conde. Decola a pista no zero, curva esquerda. Aciona o transponder 0271. Frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado 190, via Conde. 0271, transponder 1208. Decola a curva esquerda. Xerém 6224, correto, reporte pronto para o pushback de acionamento. Alô, 16, acessar na frequência livre. Olá, voo no 723, foi informado há uns 20 minutos atrás, para as aeronaves que pousaram, variação de vento entre 15 a 8 nós, vento de proa e de través também, a 100 pés e 200 pés da cabeceira. A pista encontra-se molhada, altímetro marca 1020 e o vento é de 1,50 graus com 13 nós, sem livre pouso, pista na zero. Livre pouso, 1,0, vou na 7,6, gente. Sente aqui, Arapuca Caju, acima do nível 190, aguarde coordenação com o controle, por gentileza. Aceita, aceita, corte, sem problema, o Mendor Scott vai reportar para posicionamento. Estadualizado, Vitor Kilo Delta. Tudo bem, Delta, chama 6, Salvador, 118-95 e tamo posto. 118-95, obrigado, amigo, boa noite. Boa noite, mas é a porta de espera e aguarde. Tem que ir agora. Oi, Salvador, boa noite. Vamos fazer o Vitor Kilo Delta. Tá 3 milhas do externo. Baixou e travou. Boa noite, Vitor Kilo Delta. Intenção de pouso pista 1 a 0? Negativo. Seria no externo modificar e na base para 97 pela direita, Vitor Kilo Delta. Gente, a parte para a modificação, Vitor Kilo Delta. Reportar, Vitor Kilo Delta. 3305, ali em Mandém, pista 1 a 0. 3305, Vitor Kilo Delta, para modificação. Plano cancelado agora 20, base pela direita da 17, a parte na final da 17, Vitor Kilo Delta. Gente, vai apontar final da 17, Vitor Kilo Delta. 1723 no solo 20, no 211. 211, só para confirmar, realmente é 200, entre 100 e 200 pés ali, o vento cai de 15 para 6 nós ali. Gente, obrigado. De boa. 305, Latam, tem livre decolagem da 10, vento no 60 graus com 15 nós. 309, decolagem da 10, 3, 305. Para 2000 com ajuste 10, 20. Pode durar com 1020, 8, 11, confirmando 2 atrás. Uma descida para 2000. 2 milhões. Alfa, porta 2 milhões, 726. Tem livre pouso no 7, vento no 60 graus, 149. Livre pouso, pista no 7, confirma se a pista está molhada, senhoria? Afirmo. Obrigado, então está autorizado o pouso na pista no 7, Vitor Kilo Delta. 305, 205, decolagem 22, controle 908. Alô 908, boa noite, Dandro, 305. Alô, Salvador, azul 24959, pushback acionamento. Boa noite, Altan 3305. Oi, Altan 3305, contato radar, subiu para o nível 330 na saída Pucar. Saída Pucar Acaju, subindo ao 330, 73305. Prece Juliette, posição 04. Juliette, ingresso para o 04, 9726. Sol Azul, 5001, ciente da Charlie 360 Guarulhos. Azul 5001 autorizado Guarulhos, quero ver conforme o plano, nível 360. Saída da Euleda Irumi, decola pistola 0, primeira curva direita. Correção, perfil de saída da Euleda Motiva. A senhora transponde 5052 e controle em 120.8. Autorizou 360 para Guarulhos. Quero ver conforme plano, decola da Euleda Motiva, 5052 de transponder, 1208 a controle, azul 5001. Azul 5001 no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, Romeu Fox 018. Confirma, tá 3305, Romeu Fox 018? Afirmo. É, está 3305. Bora, os dois casos, está na frequência livre até a próxima, Delta. Salvador, azul 4959 para o táxi, a rede 61, 3:30, Aracaju. Azul 4959, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via taxiway Índia, parte 3, parte principal e Índia. Valeu pronto, chame torre em 118, destino 95, ajuste no 020, morro. Paciente via parte 3, parte 1, Índia, 1895.